convoca a grande comissão, convoca a grande comissão, convoca a grande comissão. Salve, mano, salve, mina, você que tá ouvindo esse CD, CD abençoado aí, certo? Você tá ouvindo A Grande Comissão, olha aí, tem uma música legal pra você agora que vai tocar. É uma música que você vai refletir, vai abençoar a sua vida. Você que se vê aí num lugar de derrota, caído, prostrado, se vê aí no ostracismo, Deus tem o melhor pra você. Deus vai te colocar num lugar de direito. Aqui quem vos fala é tiozão do Graja, certo? É, você que pensa aí que não tem jeito, como eu já disse pra você, tem jeito sim, certo? Deus não desistiu de você, certo? Ele tem o melhor pra você.